224 no solo, os 22 no solo, 21 decimal 9. 219, boa noite. Solo Salvador, boa noite. Passarela do 2224, livrou? 2224, táxi autorizado. Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 2224. Salvador, boa noite, Santos 3662, informação fixa. Solicita 370 Natal, portão 1. Minutinho, cópia. Pode. Dois pronto, cópia. Escuta, prossiga. Natal aprovado, nível de voo 370, via Peso 1-0, subida Pucas e Par, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 1-0, o transponder 5460 e o controle 1-2-0.8. Autorizado, nível 370, Natal, Peso 1-0, saída Pucas e Par, 5460, transponder 1-2-0.8, controle 7-0. Para posicionamento 3662. Mara, obrigado. Salvador, boa noite, Oceania 3113, informação Vitor, até o 60. Oceania 6313, ação na identificação, voe na proa de Bonsa para a senhora Bonsa, desça para 4000 pés. Ajuste no 012. Para 4000 na proa de Bonsa, Oceania 6313. Salvador, eu faço 3758 para Fortaleza, está no 23. Boa noite, 3858, prepara a mão, me aguarde, distante cópia. Como aguardando cópia? Voo 1604, ação na identificação, voo na proa de Itapa para a chegada Mar e desce para nível de voo 050. Itapa, 050, voo na minha parte. noite, TRIP 5591, informação Victor. TRIP 5591, acione identificação, venha para a Lagoinhas, para a Cidade da Bonfa e reporte no ponto ideal de descida. Reportagem, Victor. Xané 6313, desça para 2000 pés, ajusta no 012, autorizada a final LS, reporta estabilizado. Para 2000, autorizado final, 1012, reportar estabilizado, 6313. Autorizado, despeque, chame o táxi, 662. A descida é 3551. Pio 5591, desça para nível de voo 060. 0620, descida 5591. 0 vem fome do 99. Agora da pista 10, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponda 5461. Visualizar 370 para a Fonte Lenda via OPZU 119, depois Bangu, CC Alon. Nossa tela de saída será Bombo Froti, 1208 ao controle, o 464 ao transponder 2858. 3858, confirmando 5461 no transponder, nem que o senhor transporta órgãos? Afirmativo, está 3858. Gente, cortejamento correto, aguarde a instante autorização para o push. Guardando, 3858. 3662, esse foi o pushback até a saída do pátio 3, fora simultâneo com o colega, à sua esquerda. 3858, correndo com a equipe de solo, fora simultâneo com o componente que está puxando essa retaguarda, mesmo irá puxar até a saída do pátio 3, assim que mesmo liberar a retaguarda, inicia o pushback, chama pro táxi. É, só 3858. O 9212 vai dar. 9212. Gol 1604, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Para 2000, 1012, 1604. Acertando o localizador, Oceané 6313. Oceané 6313, complete a final, chame torre 11895. 2, 4, 5. Cavador, Trip 7218, Scott Agent, clear, Mari, arrival, descend to flight level 070. Roger, when ready, clear, descend to 070, Mari, flight 218. São Victor, autorização, galhão. 1889, prepara a ideia, agora faz tentativa para copiar o 360, galhão. Aguardando, 889. Salvador, boa noite, Oceané 63, 13, estabilizado no ILS. 6313, livre pouso 140089. Livre pouso 3251 a bordo, 4 horas e 20 apenas João Pessoa. Trip 5591, desça para 3000 pés, ajuste no 012. Para 3000 com 1012, 5591. 50, totaliza. 3662, sigo companhia no ponto de espera 1895, 1892, bom voo. 1889, pronto cópia? Pronto cópia, 889. Galeão 360, uniforme Zulu 10, decola da pista 10, saída da EL, lê depois lê da Bridge. Controle número 0298, transponder 5462. 7889, autorizado Galeão 360, Zulu 90, decola da 10 da EL, lê da Bridge. 208, controle 5462, no transponder 1889. Correto, 1889, chame para pushback, senhor. 9212, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000, 0012, 9212. Gol no 604, autorizado a final LS, após estabilizado. Está autorizado no 604. Salvador, 3858, agora na final, pode ficar a 3858, alinhar e manter após o tráfego na curta. Após o tráfego ali, Matheus, 3858. Uma bem presente pro 159, ó. Pronto. 3858, livre decolagem, 140 graus, 07 nós. consciente, nem decolar, está 3258. Vira o pai do meu, pai do meu, Salvador, 3662, ponto de zero, pronto, para aí. Meia, meia, dois, mantém o ponto de espera. Estabilizou, gol 1604. Gol 1604, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado, até já. Trip 5591 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 1145, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Esquerda 1145, para interceptação do Loki, desça para 2000 com 1012. Decolou 55. Controle 1208. 1208, a 3858. Controle Salvador, tá 3858, decolado, cruzando 1200 pés no momento. Tran 3858, contato radar, saída Momo, sub e mantenha nível de voo 370. Fala, Matheus 370, 358. Estável no localizador, 3551. 3551, ciência, aguarde transferência para tu. Livre de decolagem, 140 graus, 07 nós. 4 externo, baixando travado, 1604. 5591, complete a final, chame torre 1895. 1895, obrigado pela nova chave. Boa. Gol 9212, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000, gol no 012, gol 9212. 3 milhas e meia do marcador externo, já com calma vista. Gol 1604, livre pouso, vento 130, 7 nós. Livre pouso, vento na base. 662, decolado 57, controle 1208. 208, boa. Torre Salvador, copiou o trip 55 no avião? Copiei, número 2, continue agora de pista livre. Certo. Salvador, TAN 3662, boa noite. TAN 3662, contato radar, sou para nível 370, saída PUC Zipar. PUC Zipar, ascensão 370, autoriza direto Zipar? Mantenha a saída, guarde coordenação com a Recife. Guardando. Mantenha a saída devido ao tráfego no sentido sul. Tá nessa posição de 3 horas na chegada Ponfica. Certo, tá 3858, tá mantendo a saída. Meia 04 no solo 59, a livragem no solo 21 nesse momento. 219, bom, meia 04. Você poderia adiantar a saída, senhora? Tá? Provável sair da mão. Bom, vou preparar, certo? Salve, Bona 604, boa noite, Taxi V Alfa, reporte na cidade de Alfa, reporte na Juliette. Antes da Juliette. Clip 5218, descend to 2000 feet, QNH 1012, clear ILS final approach, report steps to localize. When you start the show, call it back, I'm down to 2000, 1015, 5218. Azul 4235, acima de identificação, bons 4 mil pés, ajuste na 012. Gol 9212, estabilizado. Gol 9212, torre 1, não aguento decimal 95. 1895, grato. Torre, boa noite, voo 9212. Frisado para Serra Brava, Juliette uniforme, cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após Momo direto, Paulo Afonso. Após Paulo Afonso, segue conforme plano. Patrulha 1-0-8, transponda 5-4-7-6. Vamos ao 1-9. Correto, passarei, eu te amparo para o Chibai, deixa lá. Boa noite, 889, para o táxi, tem 130 a bordo. Alterna Campinas, 0356. 89, táxi via Índia, no ponto de espera, 2008-95, ajuste 1012, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, 2095-1012, 889, obrigado. Lock, VT 5218. Trip 5218, tower 118.95. Echo 1-18.95. Pouso 130 graus 079. Embaixo travado 9212. A Juliette, bom, né, meu irmão? Posta 1, gol. Foguete é 1 para o meu irmão? Sim, pole position. Valeu, obrigado. Death Farm with the number 2, waiting 3-5-2-8. Boa boa noite, voo 989, ponto de espera da 1-0, pronto. 989, voltei ao ponto de espera. Mantenha no 889. A 3662, chame Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 12545, 3662. No 9212, no solo 03, a livrar à direita, chame solo 1219. Pô, 9212, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 889, após o tráfego na final, a linha mantém. Após o tráfego na final, a linha mantém. Gol 989. Autorizado, 224, chama táxi. Chama táxi, 224. Rio 9810, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste 1012. Sunday Wildlet 07, locate the runway, contact the ground 129. 129 and 5218, thank you. Autorizado pelo informe de velocidade? 250. Azul 4298, Mari, desça para nível 050. Azul 4235, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, azul 4235, reporte estabilizado. Tip 5218, clear Juliet, apron 3. Clear Juliet, apron 3, 5218. Azul 4298, informe velocidade. 298. Sente, vou em prol de Duna, azul 4298. Vai direto, 4298. Seu plano já estava na frequência da torre? Chama 1895, quando pronto para o táxi. Pode vir, chegar em 12. Taxi, Passaredo 2224, 51 a bordo, 7 horas de autonomia, alternando Fortaleza. Bono 889, contato radar, sua para nível 360 da Ela de Bridge. Estimativo 360 da El Leda Bridge. Para lá, 1298, décima 95, a gente me deu, bom voo. Afirmativo, está visual com a TR da 30 após o mesmo, prossegue seu ponto de espera. Com 2895-2224. Ok, só me coteje o nível autorizado e o transponder. Ok, confirmando 07 a bordo ainda? Ok, então chamo para o acionamento. Estabilizado em LF, Azul 4235. Azul 4235, Torre 1918, decimal 95. 1895, boa noite, 4235. Azul 4298, desce para 2000 pés, ajuste 0112. 2000 pés, 0112, 4298. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, está uma mil e meia do estado. Check 3, livre pouso, 130 graus, 089. Livre pouso, 4235, tá baixando. Torre Salvador, boa noite. Passarendo 2224, ponto de espera no zero, chegando pronto. Mantém ponto de espera. Tá, mantém ponto de espera, 2224. Mantenha o número 2 na aproximação. Dois, dois, dois, quatro, após o pouso do Embraer na final, ali mantém. Após o Embraer na final, ali mantém, 224. Rio 9810, reduza para 220 horas. Gol no 889, chame Recife, 13325. 3325, 1889, boa noite. Boa. Azul 4235 no solo 15, a livrar à direita, chama o solo 219. A livrar à direita, solo 219, 4298. Azul 4298, confirme? Está autorizado, 4298. Azul 4298, você foi autorizado, ele é, tem que ser pistão no zero, reposto estabilizado. Ah, tem, não pedi. Nada? Recola da 1-0, curva esquerda, o Cajão, após direto. Controle 1-2-0-8, acena 5467. Haveria possibilidade de coordenar 1-3-0 e a saída Conde? Afirmo, então 1-3-0, recolada curva à esquerda, saída Conde. Autorizada Aracaju, 1-3-0, curva esquerda, após a saída Conde, chamando 1-B-0-8, acionando 5467, eu fico 5296. 3526, modifica o transponder para 0260. 0260. Os 4 decolou 17, no controle com voo. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, a passarela 2224. Passarela 2224, contato radar, sua para nível 190, saída MOM. 190 na MOM, livre da restrição, senhorita? Livre. Dato, 190, 2224. Rio 9810, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000, 1012, Rio 9810. Rio 9810, segue tráfego 11 horas, 7 milhas, Embraer 190, da Azul com 190 de ground. Azul 4298. Azul 4298, torre 118, desce 195. 1895, 4298, boa. Rio 9810, tá cruzando 7500 pés a 3 milhas para Duna. Tem condições de completar a aproximação? Afirma. Ciente, autorizado ILS, reporte estabilizado.